chegou ao carnaval. Foram apenas três dias pra sua alegria chegar ao final. Chegou quarta-feira, tudo era cinza, tudo se acabou. Pois a alegria da Maria terminou. Tirou a sandália, voltou para o morro e sentou-se à mesa. Voltou-se a chamar Maria da Silva Tristeza. Tirou a sandália, voltou para o morro e sentou-se à mesa. Voltou-se a chamar Maria da Silva Tristeza. Ao ouvir o sul ela desceu, Maria da Silva Tristeza, vivendo em seu rio de barco, mergulhada na imensa solidão. Pra sua alegria chegar ao final. Chegou quarta-feira.